preciso de um meu que se esconde. Sussurros de noite sem claro, a mente grita, mas o corpo responde. Caminhos de sombras onde a luz não vai, a raiva que queima, a tristeza que sai. Ansiedade em cada passo, peço a carregar. Nesse labirinto como posso escapar? As vozes falam, mas ninguém escuta. Ciclo vicioso, a alma que luta. Corações partidos em mil pedaços. Cada lágrima um grito, um compasso. Caminho de sombras onde a luz não vai. A raiva que queima, a tristeza que sai. Ansiedade em cada passo, peço a carregar. Nesse labirinto como posso escapar? As vozes falam, mas ninguém escuta. Um ciclo vicioso, a alma que luta. Corações partidos em mil pedaços. Cada lágrima um grito, um compasso. Caminhos de sombras onde a luz não vai. A raiva que queima, a tristeza que sai. Ansiedade em cada passo, peço a carregar. Nesse labirinto como posso escapar? Como a tempestade vem, minha luz não vai. Eu me perco nas ondas sem saber onde está. Mas há uma chama que ainda resiste, uma vontade mesmo que persista. Caminhos de sombras onde a luz não vai. A raiva que queima, a tristeza que sai. Ansiedade em cada passo, um peso a carregar. Nesse labirinto como posso escapar? Final, um dia eu vou encontrar a saída. Transformar essa dor em minha vida. Caminhos de sombras, mas eu vou lutar. No fundo da noite a luz vai brilhar. Final, um dia eu vou encontrar a saída. Transformar essa dor em minha vida. Caminhos de sombras, mas eu vou lutar. No fundo da noite a luz vai brilhar.